0, após a decolagem, curva à direita, saída gole, transição UFITO, controle Salvador em 119.35, torre 118.6, acione 5422. Autorizado, nível 360, Brasília, via plano de voo pelo Zulu no 7, decolando 0, curva à direita, gole UFITO, 935 controle, 18.6, a torre 5422 acionado, está 3304. Essa informação, senhor Nutan, a partir da presente momento, 1200 confirma 1.200 metros a menos? Afirmativo. A partir de agora, estamos operando com 1.200 metros de cabeceira no zero deslocado. Grato, senhor. Com 07 de POB, alterna conquista com 5 horas. Para a posição, Avianca 6311, chame agora a torre 118, decimal 6, 200. 18.6, até logo, obrigado. Coordenação para Jacobina, o altímetro é no 018. Gato, água. Abaixando 401, aguarde para o táxi. João, abaixe para o táxi. Aguarde para o táxi, abaixando 401. Ah, positivo. O TAM 3663, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Perusco 50, decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita, saída da EL, transição de NER, controle Salvador em 119.35, torre 118.6, acione 5414. Torre Salvador, bom dia, a Bianca Brasil 6311, passou externo, embaixo travado. O 414, TAM 3663. Correto, autorizado acionamento e pushback no 5, repasse para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Abaixando 401, autorizado o táxi para o ponto de espera da cabeceira no 0, a cabeceira está deslocada. Prossiga via parte 3, quilo e delta. Na delta, 118.6, abaixando 401. Tem gente abaixando 401. Estou confirmando, seu POB é 7 no 401. Afirmativo, senhor. 07, 5 horas de autonomia, alterna conquista. Entendi. Solo total 9911. Total 9911, aguarde Recife, altímetro no 018. Guardando 1018. Serra Vento 366, tá 3454. Gente, lembra que no Zulu? Obrigado. Tiro para cruzamento da Alfa, o abaixando 401. Autorizado na Delta 118.6 no 401. Grato, bom dia. Autorizado para Curitiba, o nível de voo 360 pela rota Perusco 58, decola da pista 10 com curva direita, saída gole, transição Gonza, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5421. Autorizado 360 Curitiba, via Perusco 58, saída gole, transição Gonza, controle 119.35, torre 118.6, transponde 5421 do TAM 3859. Correto, chame para acionamento 3859. Chamará para acionamento 3859. Não escuta para autorização. 9641 da Rio, autorizado Fortaleza, nível de voo 310, pela rota Pesulo 19, decola da pista no 0 com curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5145. Autorizado Fortaleza, 310, pela Pesulo 19, decola no 0, curva esquerda, Momo Frote, controle 1935, torre 1862 e o transponder 5145. Para pushback e acionamento 9641, né? Autorizado, chame para o táxi 9641. Táxi 9641, could you say again that the main time 289 e Aspire Hotel? Voo no 605, cópia. Táxi 9641, receiver. Do you have the estimate time to wait the Lima Hotel for the Lima in the Alpha by 0409. Portal número 1. Alpha 20 por 01, valeu. Alpha 6505. No 605, autorizado Galeão, nível 360, pela rota Pesulo 14, decola da pista no zero com curva direita, saída da EL, transição Bless, controle 119.35, torre 1186, acione 5415. Autorizado 360 para o Galeão, na Pesulo 14, decola da 10, curva direita da EL Bless, 1935 é o controle, 186 é o torre, 5415, transponder o Gomes 05. Correto, chame para acionamento no 605. É porta para puxo, voo 1605. Portal 991, no copia. 663, 112 a bordo, 4 de autonomia, Galeão. TAM 3663, aguarde para o táxi. Está aguardando, TAM 3663. TAM 3454, completa a final R-NAVE, chame agora a torre 118, decimal 620. Completa 1812, tá 344. Pode ir, obrigado. Delta, na taxi Delta, chame 1186 para ingresso e decolagem. Juliette, Alfa Delta, na Delta, 1186 para ingresso e decolagem. Tá 3663. Tá 3663, confirme POB, autonomia alternada. Confirmando, 112, 4 horas, Galeão. Fecha. É, transporte 5407, posição normal. E me informe o nível que está, a altitude que está cruzando. Vamos agora a 1300. Ok, sente. Posição iniciar a curva só após 2000? Positivo. É, se não após 2000, curva à esquerda, saída Momo. O senhor está liberado das restrições da carta. O motivo da restrição da curva de 2000 é devido ao tráfego no corredor forte a 1000 pés. Senhor, tá certo, muito obrigado. Tá livre da restrição, atendendo para 1200, tá subindo a bomba, tá bem, até 1240. Agora atingindo 2000, tá curvando à esquerda. Correto, comandante. Torre Salvador. Bom dia, Alta 3454, passando Serra 23, 72, com trem baixo chegado. Alta 3454, bom dia, confirme visual com campo. Afirmativo, visual, Alta 3454. Alta 3454, informa o cabeceiro no zero deslocada 1.200 metros, 1.200 metros, autorizado pouso, vento 1.70 graus com 0.7 nós. Autorizado pouso na cabeceira 10 deslocada, 1.200 metros, para o TAM 3454. Salvador, TAM 3663, ponto de espera na Delta. TAM 3663, mantém o ponto de espera da Delta. Mantendo. Ju, controle em 119.35, torre 1186. Acione 5146. Autorizado Recife, 310, Aperuísque 58. Decolando da 10, com curva esquerda, Puca, Aracaju, transponder 5146, controle 19935, total 991. Correto, chame para o acionamento e pushback 991. Está pronto para o pushback e acionamento. Salvador, 1.9641 acionado, com 03 a bordo, 3 horas mais 10 de autonomia, alternando o Natal, pronto para o táxi. 1.9641, autorizado o táxi via pátio principal. Pátio 3, Kilo e Alfa. Ponte da Delta 118.6 para ingresso e decolagem, 19641. Gente, vai nesse ataque via Pátio 3, Kilo, Alfa, antes da Delta, chama Torre 18612 para decolagem, 9641. Correto, total 9911, autorizado para o chibeca acionamento, chame táxi. Atualizado, puxa, chamaremos para o táxi, total 9911. Cruzão 050, autoriza a VATAP da presente? Autorizado o VATAP, vai até 1401. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. O voo no 888 para Uniform. Bom dia, voo no 888, identifique chegada Mari, desce até o 050. Identificou na Mari, descendo ao 050, 1888. Verdade. 888, informo que os primeiros 1200 metros pista 10 estão empaticados. Aciente, 1888. Canal de 2 milhas, vá fazer com os ilhotes, busca na 7. Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso pistão no 7, vento 170 graus com 10 nós. Autorizado pouso na pista no 7, Alfa Vitor Juliette. Torre Ferro Salvador, Rio 9641, na Taxway Delta. 3663, pronto. Rio 9641, mantém o ponto de espera da Delta. Alterar o ponto de espera da Delta, 9641. 3663, autorizado decolar pistão no 0, vento 160 graus com 10 nós. Precisão decolar de centro 3663. Time 3859, puxa o acionamento no 7. 3859 autorizado, puxa acionamento e repasse para o táxi. Será o táxi 3859. Polo Salvador, é o campo 3454. A escuta 3454, chamou? Chamou, senhor. Prossiga o táxi em frente via Alfa, reporte para antes daquilo. Corrigindo, prossiga em frente via Alfa e mantenha a posição antes daquilo, 3454. Em frente via Alfa, mantenha antes daquilo, só 3454. Afirmativo. São 3663, decolado aos 12, controle 119.35, bom voo. 935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3663. 3663, contato radar no decolagem, subo nível 360 no perfil da saída da EL. Gente, no perfil da EL, 3663, possibilidade de voar presente, né? Autorizado de né? Correção, da EL da presente. Da presente da EL-7. Passa daquilo, tá 3454. 3454, autorizado o táxi em frente, reporte para ingressar no táxi Juliette. Frente, vai reportar para ingresso na Juliana, só 3454. Alô, Papa Romeu, Alfa India Bravo, Centro do Ati, sua atualização Teresina 2800. Alfa India Bravo, aguarde Teresina, nível 280, aguarde a autorização. Mantém aguarde. Polar pistão no 0, vento 140 graus, com no 3 nós. 8, Vila Vermelha, 41, iniciando. Vitor Juliette, Solô, Azuno 4, autorizado backtrack, reporte livrando 1-7. Gente, vai manter 500 pés até Valença, Guardião 01. Controle. Confirme. 500 pés até Valença, confirme. Estamos com POB 06 e manteremos aqui pra lá, 500 pés a zero. Gente, Guardião 01, reporte 20 milhas de Salvador, autorizado direto Valença, Guardião 01. Reporte era 20 milhas de Salvador, autorizado direto Valença, o 01. 06 a bordo, confirme. Afirma, confirma, 06. Nave de perfeita coordenação com o estrado para decolar com a pista em toda extensão, confirme. Afirmativo, senhor. Gente. Salvador de Papatão do Lima Tiro, Lula, com a informação Victor para autorização de GGR. Vai manter a pista em toda extensão. Aguarde, vamos coordenar aqui a sua decolagem da cabeceira no zero com toda a extensão. Aguarde a autorização. Não sei, escuta. Paulo, total 991 para o táxi 3 a bordo, 2:30 de autonomia, alternando o Maceió. Extensão 310, perfil da Momo 9641. Via parte 3, quilo, e na delta 118, decimal meia. Na delta 118,6, 999. Portátil, quilo, na delta 118,6, 999. São Salvador de Papatango, Lima, tira o volume. Gente, Alfa Vitor Juliette, está autorizado a ingressar no site da Bata, reposto livrando. Para o táxi, o TAN 353859. POB, 1905, 4 horas e 30, alterna Campinas. Guarde para o táxi, 3859. Guardando 3859. Fio 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. Sim, foi para o TAN 3663? São 3663, assim. Pode confirmar as frequências? 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. São 3663. 18864, gente. 1888 está autorizado, 2000 pés, ajuste no 018. Reporte estabilizado na final. Positivo, para 2000 com 1018, reportará estabilizado em ILS X6 sem glide, 1888. Alfa e Delta, antes da Delta 118 decimal meia, e confirme o POB. POB 105, autorizado táxi e a Juliette Alfa Delta, na Delta chama 118 decimal meia, 3859. Correto. Guardião 01, controle Salvador. Guardião 01, Salvador, lhe chama. Já se a Tango é o número 2 agora para autorização, aguarde a coordenação com o Centro Recife. Autorizada a linha decolar, cabeceira deslocada 1 no 1.200 metros, vento 1 no 80 graus com 0,6 dúzia de nós. autorizado alinhar e decolar, total 9911. Guardião 08, na escuta do gol 1882. 82, autorizado, terminado a ligação. Tudo bem, chegada mais autorizada. Sou direito. Ah, tá ok, sou direito, obrigado. Sim. Tá, 3304, senhor. Com 70 a bordo, Fernando com fim, autonomia de 3 horas e 35. Para o táxi. Autorizado Índia, Alfa e Delta, antes da Delta 18.6 para decolagem 3304. Índia, Alfa e Delta, antes da Delta 18.6 para decolagem, da 3304. Chano 401, chame o centro Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 4, da Tano 401. 288-264, uma boa, um bom dia. O 9641, peça nível 130, chame o centro Recife em 12685, alterna 12545. A secundária é 125.45. Via autorizado, Fernando, mantém o ponto de espera da Delta. Mantém o ponto de espera, 3859. 401, prossiga. O Guardião 01, ele confiou o seu mensagem. Quem está ciente que ele não está conseguindo contato, ele está 12345, na sequência dele. Sente, batendo 401, grato. Bom dia, obrigado. Torre 118, decimal 6, acione o código 5401, Juliette Serrano. Meia. Completa 4286, obrigado. Então, com curva esquerda, Momo Albo direto, Juliette Serratana. Decola 9911, decolada de 22, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, Maria. Oi, bom dia, o gol 188, está uma milha e meia para Simbra. 1-8-8-8 com fim visual com campo baixado travado? Baixado travado ainda não está visual não, tem uma chuva aqui na frente, a uma milha de distância. Gente, continue a aproximação, reporte quando visual, gol no 888. Alterar visual, 888. Contato radar na decolagem, suba ao nível 310 no perfil da saída PUCA. Para o 310, perfil da PUCA, 9911. Código 0107, o Mike Eco Delta. Luz no POB, ciente. O autorizado acionamento para o táxi 118.6, Mike Eco Delta. Paulo Alfa de Abraço, voltamos. Alfândia Bravo, recebemos a instrução do CGNA e o órgão nos informou que o senhor deverá decolar da pista com a cabeceira deslocada a 1.200 metros. Não havia sido feita nenhuma coordenação com o CGNA para sua decolagem com a pista em toda a extensão. Então a instrução é que o senhor deverá ou decolar com a pista com a cabeceira deslocada a 1.200 metros, se tiver condições. Se não tiver, negativo decolagem para a pista em toda extensão. Positivo. Fala o Lima Quilo Zulu, aguardando cópia. Lima Quilo Zulu, aguarde mais um minuto a sua cópia. Prossiga para a cópia do Alfa Índia Brava. Alfa Índia Brava autorizado Teresina nível 280 pela rota Peslu 20. Decola da pista 110 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle Salvador em 119.35. Torre 1186, transponder 5147. Certo, autorizado. Bravo 280, Telezena, transmissor do Zulu 20, a bola da 190, curva à esquerda, tomou uma transição forte com 219, 45, 45, 46, 147, Alfa Índia Bravo. Reporte para o acionamento Alfa Índia Bravo. Alfa Índia Bravo. Bolo 605, avião informado pronto para o push no 3? Afirma ativa, aguardando a autorização. Autorizado no 3, reporte para o táxi no 605. Autorizado, gol 1605, repara o táxi. Tá vendo? 150 graus com 10 nós. O Lima Kilo Zulu autorizado então para GQE no nível 80. Decola da pista no zero, curva à direita. Na saída Gole, Eval, a porra direto. A frequência do controle Salvador é 119.35, torre 1186. Acione 54 no 3. Lima Kilo Zulu aprovado, GQE no 080, decola da 10 à direita na Gole, Eval, a porra direto. 935, controle 86, torre 5413, no transporter. O Lima Kilo Zulu está pronto para acionamento. Lima Kilo Zulu autorizado o acionamento, repasse para o táxi. Passa na táxi, Zulu. Lima Kilo Zulu autorizado o táxi para o ponto de espera da cabeceira no zero, cabeceira deslocada. Via PAT 3, Kilo, Alfa e Delta. Na Delta 118.6 para ingresso e decolagem. PAT 3, Kilo, Alfa, Delta e lá chama 28.6, Lima Kilo Zulu. Correto, confirme o POB, Lima Kilo Zulu. Confirmou, Lima Kilo Zulu. Quente. Fala Salvador, bom dia, Gol 888, Lima Dona Gol. 1888, taxi via Alfa e mantenha a posição antes daquilo. Via Alfa antes daquilo, 1888. Chame para o táxi no 605. Vai para o táxi, vou na 605. 26.85, alterna 125.45. Recife 12685, alternando 125.45. 9911, bom dia. 411. Turn 9411, go ahead to ground. Request, taxi clear to Davion. Roger, stand by, the Q&A is 1017. Oh, yeah. 5415. 5415. Qual que é dentro?